Levanta, Sião, veste-te da fortaleza, cidade santa. Em tuas vestes formosas, o Senhor te chama. Sacode o pó, levanta-te, ó cativa. É hora de recomeçar. O teu Deus reina, ó Jerusalém. Clamai cantando, exulta em seu nome. O Senhor consola, reme o seu povo. Eis que o Senhor vai diante de nós. Não temas, Sião, não toques o imundo. Purifica-te, leva os utensílios do Senhor. Olhos a olhos, veremos o nosso Rei. Ele é a salvação, Ele é o nosso Deus. O teu Deus reina, ó Jerusalém. Clamai cantando, exulta em seu nome. O Senhor consola, reme o seu povo. Eis que o Senhor vai diante de nós, yeah. Eis-me aqui, diz o Senhor. O meu braço é santo, a salvação vem. Os reinos se calarão diante de ti, pois aquilo que não ouviram